Hoje é dia de sururu, lá no rancho da tia Nena. Já passei água de cheiro e gostola nas melenas. Chego a trote bem garboso, arrastando minhas esporas. O corcoviar da vaneira, vou bailar a noite inteira até o romper da aurora. Quando entro no sururu, minha alma fica serena, me sinto. Tchau, nena, na sala.